because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que sempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Aqui é Angélica Harris, do MasmorraCast. Aqui é a Samanta Brasil, da parte da Feminista, do Cineclube Delas. Aqui é Isabel Wittmann, do Estante da Sala e do Cinema em Cena. Aqui é Camila Vieira, escrevo para o blog sobre cinema e sou curadora do Cineclube Delas, com a Samanta. E aqui é Stefania Amaral, do Cinema em Cena. E dos discos da Estê, não posso dizer. Lembraram. Se tanto ela falar, eu lembro, não esqueci mais isso daí. E você está escutando Feito por Elas, podcast que comenta sobre o protagonismo da mulher no audiovisual. Toda mulher tem sua hora da estrela, sua hora da estrela de cinema. Então hoje vamos falar sobre Suzana Amaral, diretora brasileira. Já virou lenda essa história de que Suzana Amaral, na época do estouro, que foi seu filme, A Hora da Estrela, era uma dona de casa de 53 anos que tinha virado cineasta e estava surpreendendo a todos com a sua estreia espetacular. Na verdade, esse boato revelou um grande desconhecimento sobre a diretora, que já estava na ativa desde o início da década de 70, tendo realizado curtas-metragens importantes. Suzana Amaral nasceu em São Paulo em 1932. Com formação em cinema pela Escola de Comunicação Social e Artes da USP, cursou entre 68 e 71. A sua estreia como diretora se deu em 71 com o curta Sua Majestade Piolin, sobre o famoso palhaço e suas ligações com o teatro popular, e com Semana de 22, o panorama da Semana da Arte Moderna. Suzana Amaral percorre a década de 70 realizando vários trabalhos, curtas como Os Mortos Viram Terra, de 71, produções para a TV Cultura, como Érico Veríssimo, de 75, Minha Vida, Nossa Luta, de 79, e Crescer para Ser Quem, também de 79. Trabalhos institucionais e comerciais, além das produções em Nova York, durante seu curso de mestrado nos Estados Unidos. Quando a gente começou a pesquisar sobre Suzana Amaral, eu percebi isso, que ela fez muitos curtas-metragens, né? E em sua maioria, voltados para programas de TV, alguma coisa até no sentido mesmo de encomendados para ela fazer, né? E a gente vê, por exemplo, uma diretora brasileira, o quanto a dificuldade da mulher de fazer cinema aqui no Brasil ainda hoje, eu acho. Uma mulher que conseguiu fazer só 3 filmes longa-metragem, né? E tem muitos curtas no currículo, na verdade. E ontem mesmo, por exemplo, eu e Camila estávamos numa mostra de filmes dirigidos por mulheres, e aí uma das diretoras que estavam lá falando com a gente, conversando com a gente no debate, que é a Anitta Rocha da Silveira, que vai lançar o seu primeiro longa agora em setembro aqui no Brasil, chamado Mate-me, Por Favor, tem vários curtas, e eu fico pensando qual a dificuldade dessas mulheres de fazerem tantos curtas e depois conseguirem lançar seus longas, né? Acho que tá aí pra gente pensar sobre isso também, porque a Suzana Amaral fez filmes interessantíssimos, um inclusive super premiado, que é A Hora da Estrela, e acabou que a carreira dela meio que morreu por aí. E ela tá viva ainda, né? Então, senhorinha, ok, mas tá viva ainda, né? O que que acontece pra essas mulheres não conseguirem alcançar esse mercado de longas-metragens no Brasil, né? Pra gente tá pensando tudo isso. Eu assisti algumas entrevistas da Suzana Amaral pra televisão, e ela fala do desejo dela de continuar produzindo, né, e tal, e a falta de grana, né? Ela fala sempre nisso, ela fala, eu não tô conseguindo o dinheiro, né? Teve uma outra produção dela também que foi fracassada, porque de última hora não deu certo. Como ela fala, os cheques começaram a voltar, né? E ela é uma diretora que eu acho que ela tem uma visão muito interessante. A até porque os filmes que a gente vai abordar dela são filmes baseados em obras literárias. E, caramba, ela merecia muito mais, né? Tanto atenção, até pelo jeito como ela faz cinema, né? Que é bem interessante, a visão dela, a visão que ela dá pra essas adaptações, né? Ou transmutações, como ela mesma gosta de falar, né? Das obras literárias. Acho que tem uma coisa aí que eu li várias entrevistas que a Suzana Amaral deu e também escutei, né? Entrevistas que ela deu pra TV Cultura e para outros canais, ela explicando que no início o interesse maior dela era com literatura, ela gostava muito de ler. O interesse pelo cinema veio tardiamente, né? Então só na faixa dos 40 anos que ela veio fazer curso de cinema na USP. E antes disso ela se dedicou muito à família, né? Ela tem 9 filhos e aí depois é que houve esse interesse dela fazer esse curso de cinema na UNGUI. Antes chegou a fazer a FAAP, mas desistiu porque era muito caro. E aí depois fez a USP, depois fez um mestrado em cinema em Nova York. Então assim, acaba que ela também conciliou outros projetos enquanto ela estava fazendo esses longas também. Ela foi crítica de cinema na Folha de São Paulo, né? Entre o A Hora da Estrela e o Uma Vida em Segredo, ela foi crítica de cinema também. Fazia esses projetos para televisão. Então, assim, com audiovisual, ela sempre estava envolvida, né? A partir do momento em que ela decidiu fazer cinema, ela se envolveu com audiovisual. Mas antes disso, ela tinha outros interesses, né? Mas, é claro, existe essa dificuldade, né? Se você pensar que é uma diretora que tem só 3 longas, né? Existe uma dificuldade ainda enorme de se viabilizar, de se conseguir fundos, né, de investimento para se fazer cinema no Brasil. Ela mesma, em entrevista, menciona essa questão da falta de verba, né? Então, quando ela lançou o último filme dela, que a gente vai até falar sobre ele, Hotel Atlântico, que é de 2009 já, então já tem 7 anos, ela, na época que escreveu o roteiro desse filme, ela já estava com outro roteiro pronto, Perto do Coração Selvagem, também adaptado de um livro da Clarice Lispector. Ela disse, agora quando eu terminar esse filme, quando for lançado, vai ser meu próximo projeto. A única coisa que eu preciso agora é verba. Isso faz 7 anos. E ela falou nessa entrevista, uhum, que o Hotel Atlântico foram 7 anos de preparação, sendo uns 4, se eu não me engano, de captação de recursos. Então, realmente, ela mesma admite essa questão do problema de financiamento. Pela trajetória dela, que nem eu tava comentando, o pessoal se surpreende, fala assim, ah, ela já começou, é uma mulher já madura a fazer cinema. Nas entrevistas comenta que ela escrevia poesia, que ela tinha um anseio pela arte muito grande. Tem uma coisa muito interessante também, num dos curtas dela, e Minha Vida, a Nossa Luta, que é de 79, que é um curta sobre que ela... Sobre creche, né? Exatamente. É um curta que ela fez quando ela voltou, né, do exterior. E ela falou que ela se informou, ela foi na periferia, ela queria poder contar a história lá do menino, mas a pessoa pra qual ela foi perguntar, essa senhora, era uma pessoa tão interessante, tinha uma vida tão curiosa, porque ela tinha um sistema de creches, assim, porque não era uma coisa, assim, que hoje em dia o próprio governo, né, e tal, as prefeituras têm a creche pras mães que trabalham, né? Tem toda essa luta aí, até para as mulheres que estudam, fazem faculdade, para que elas possam ter creches nas faculdades para poder estudar, né? Que é um direito isso daí. E nessa época, não. Essa pessoa ela fazia isso aí tudo, né, a partir de doações e tal. E a Suzana Amaral achou fascinante. Fascinante essa história dela. Fez esse curta maravilhoso, que é o Minha Vida, a Nossa Luta. E depois ela fez a continuação até, né? Da história 10 anos depois. Assistam as entrevistas da Suzana Amaral, cara, que são sensacionais. Angélica, sabe de que ano é esse curta? Esse curta é de 79. Ah, então perfeito, foi o que eu imaginei. Porque já que ela voltou dos Estados Unidos, né, eu imagino que ela deve ter tido uma influência muito grande do feminismo lá, que era uma das reivindicações muito fortes lá das feministas americanas, a presença de creches, né, para as mulheres poderem trabalhar. Uhum. E eu fiquei curiosa, inclusive, com esse lance dela ter tido 9 filhos. Entendeu? Uhum. Como você falou, e como é que ela conseguiu trabalhar, né, que ela faz outras coisas, além de ser cineasta, né, se dedicava à poesia, literatura, outras artes. Com 9 filhos, eu fiquei imaginando, caramba, como é que ela conseguia fazer isso, né? Ou ela, não sei como é que era a vida dela, se ela, né, tinha uma condição de renda muito alta, tinha muitas empregadas, porque cuidar de 9 filhos e trabalhar ainda é bem difícil. Bem difícil, bem difícil. O que eu acho muito singular, assim, na carreira cinematográfica da Suzana Amaral, é que ela começou fazendo documentários, né, se você for ver essa produção de curtas e de médias, são documentários, e aí quando ela vai fazer o primeiro longa, é um longa de ficção, inspirado em obra literária, né? Assim como os outros 2 longas dela também vão ser obras de ficções inspiradas em obras literárias. E eu fico imaginando assim, que talvez para ela, na cabeça dela, fazia sentido começar um longa pela ficção, né? Porque no documentário ainda existe esse preconceito muito grande, né? Pelo menos do público brasileiro ainda existe um preconceito com relação a documentário, né? Sim. O documentário ele não tem tanta visibilidade quanto o filme de ficção tem. Concordo. Então ela decidiu aliar esse gosto dela pela literatura a algo, né, pra se fazer algo maior, né, mais grandioso, assim, que envolve uma produção maior, que foi o primeiro longa, né, A Hora da Estrela. Os curtas serem todos documentários, né, quase todos documentários, talvez o desafio dela maior mesmo fosse fazer tudo junto, longa, ficção, tudo no mesmo projeto, né. Quando ela fala das reminiscências dela, assim, do passado e tal, ela comenta que quando tava no exterior, o professor falava assim, olha, se você quiser fazer alguma produção baseada em livro, que ela queria, tem que ser um livro bem fininho, ela fala, entendeu? E ela passou assim as mãos assim nos livros e o mais fininho que ela pegou foi esse livro da Clarice Lispector, né? Hora da Estrela. Em relação aos documentários, ela fala que o que tinha até então no Brasil era assim num formato com narrador, entendeu? Que não dava a voz às pessoas, aos documentados. Foi uma coisa meio inovadora que ela fez, porque ela dava a voz às pessoas, não tinha só aquele narrador, aquela narração, sabe? Como era antigamente, era uma coisa meio institucional, não era? Documentários, né? Então é bem interessante isso daí também, porque trouxe uma inovação pra essa visão. Quanto mais longo é o livro, mais complicado, porque são mais detalhes pra você trabalhar. E ela tem uma questão de, quando ela vai adaptar uma obra literária, ela não fica nessa de ser fiel, né, ao romance. Ela tem determinadas liberdades poéticas, mas de certa forma ela mantém a essência dos livros. Então ela tem uma liberdade poética para fazer determinadas cenas que fogem um pouco dos livros, mas assim, mantém a mesma essência. Por exemplo, na Hora da Estrela, a gente vê que o livro é todo na subjetividade da personagem da Macabeia, né? E aí você não vê, no filme, você não vê um uso de voice off ou voice over da personagem. Em nenhum momento você vê isso. Eu ando aqui, eu vivo. Ué, meu filho, na vida é assim, mas no cinema não é assim. Não é? A lente distorce. A lente, a câmera, é o nosso maior amigo no cinema e o nosso maior inimigo, porque nós temos que ver pelo que a lente vê. Eu nunca olho o que eu vou rodar assim, a olho vivo. Eu vou aonde a lente está, olho através da lente, porque ela me revela coisas que meu olho não vê. Segundo. Você sabia que a mosca é um inseto dos mais ligeiros em voar? E que se ela pudesse voar em linha reta, levaria 28 dias para atravessar o mundo todo. 1.300 anos antes de Cristo, as mulheres já usavam cosméticos para manter a beleza do rosto. Em 85, Suzana Amaral estreia em longas de forma arrasadora na bela adaptação cinematográfica do livro homônimo de Clarice Lispector, A Hora da Estrela. O filme foi consagrado pela crítica e premiado no Festival de Brasília. Revelou o talento da atriz Marcélia Cartacho para o mundo e conquistou o Leão de Prata de melhor atriz no Festival de Berlim. Macabea é uma imigrante nordestina que vive na cidade grande. Ela trabalha como datilógrafa em uma pequena firma e vive em uma pensão miserável, onde divide o quarto com outras três mulheres. Macabea não tem ambições, apesar de sentir desejo e querer ter um namorado. Um dia ela conhece Olímpico, interpretado por José Dumont, um operário metalúrgico com quem ela inicia um namoro. Só que Glória, Tamara Taxman, colega de trabalho de Macabea, tem outros planos após se consultar com uma cartomante, interpretada por Fernanda Montenegro. Uma curiosidade. A autora, Clarice Lispector, ela falou uma vez numa entrevista concedida em fevereiro de 77 para a TV Cultura que ela tinha acabado de completar um livro que contava a história de uma moça tão pobre que só comia cachorro-quente. Mas a história não é só isso. É sobre uma inocência pisada, uma miséria anônima. Isso aí marcou muito essas palavras da Clarice, né? Que é bem isso no filme, é a história de uma imigrante nordestina que ela não se adequa, né? A questão até da inadequação, ela virá posteriormente numa outra obra da Suzana Amaral, mas nessa daí é colocada de uma maneira muito contundente, né? Justamente os fatos, assim, dela não ser... Ela é só uma pessoa meio alienada, mas ela ficar o tempo todo acessando informações e ficar fazendo perguntas, né? Ela faz perguntas, uhum. O que significa isso, né? Ela fala várias palavras, o que é mimetismo? Ah, você já ouviu falar de uma obra chamada Alice no País das Maravilhas? O autor é um matemático e ela traz informações e questiona e as pessoas se sentem até constrangidas ou não respondem ou então irritadas, né? Como é o caso do Olímpico, né? Muito poderosa, assim, eu fiquei muito encantada. No caso, A Hora da Estrela, eu também já li, é um livro que eu gosto muito. O que eu estranhei a princípio com o filme foi justamente a falta de uma camada, porque o livro, ele tem um narrador, que é um escritor, que ele funciona de maneira meta com a própria Clarice Lispector. Uhum. Então, ao se traduzir isso pro filme, o escritor que tá criando a história da Macabeia, que tá criando o olhar dele para cima dessa mulher, que é uma mulher migrante, retirante, pobre... É chamada de feia por homens ao redor dela, e é um escritor que é um homem, e o filme ele corta essa camada fora, porque é ele que tá criando ela, como essa mulher à parte da sociedade, digamos assim, né? Sim. Mas depois que eu entrei na maneira como o filme se constrói, eu comprei a transmutação dela, assim, achei que ficou bem feita a maneira como ela adaptou, considerando até que não teria como colocar esse escritor, ia ficar muito meta, assim, colocar a história dele e aí colocar a história dela dentro do filme, dado até as limitações orçamentárias, né? Sim. Mas, Isabel, só te fazer uma pergunta pra gente complexificar um pouco essa questão. Você acha que, bom, se não tem esse narrador que tem na obra literária, né, que ele tem na obra da Clarice Lispector, não tem isso no filme. Mas, ao mesmo tempo, você vê que é uma diretora lançando um olhar sobre uma personagem feminina. Você não acha que isso, de ter uma ausência de um narrador masculino, foi uma decisão da Suzana Amaral inteligente, no sentido de que, eu vou abdicar dessa narração para fazer com que essa personagem seja colocada ali no filme da forma como eu vejo, eu como diretora, mulher, vejo. Você consegue perceber isso? Sim, pra mim é um dos maiores acertos do filme. Vergonha Alheia Profunda, eu não li A Hora da Estrela, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, talvez, né? Vocês tiveram ou não, infelizmente, não consegui ler. Eu também não li, eu também não consegui. Eu li A Hora da Estrela e Uma Vida em Segredo, e eu tô louca atrás do Hotel Atlântico, porque foi o filme que eu mais gostei dela, dos três. E realmente essa questão, eu sou a pessoa mais a favor de você adaptar obras e não cobrar que seja. Muita gente fica naquela tecla, né? Tipo assim, o livro é melhor. Não existe. São dois suportes. O livro vai ter detalhes que é impossível você transpor pro cinema, obviamente. Só que nesses dois casos, apesar de eu ter gostado dos filmes, me incomodou bastante as adaptações dele, assim. Tipo assim, não no geral. Mas algumas coisas que a gente vê na obra, no filme ficou muito diferente, assim, sabe? De diálogo mesmo. Aí isso aí me deu um certo incômodo. Agora, o Hotel Atlântico eu achei um filme fantástico, assim, eu tô louca atrás dele e não achei o livro, de jeito nenhum. Assim. Eu tô achando engraçado aqui que a gente tava conversando antes e foi justamente o filme que o pessoal falou que não gostou muito, né? Nossa, eu amei esse mas filme. Eu gostei, detalhe, eu gostei de todos. Então, não esquenta a cabeça, eu tô contigo, Essa questão do Olímpico, que é o namorado dela, eu acho muito interessante porque é ponto forte na questão de discussão de gênero mesmo dentro do filme, a relação dele com ela, porque ela tem essa curiosidade inata, né? Ela quer conhecer o mundo, ela quer entender as coisas, ela tem as limitações dela, mas ela vai atrás, ela ouve o rádio, ouve aquelas curiosidades e tenta se informar. E ele parece que tem medo que ela saiba as coisas, porque ela pode saber mais do que ele. Então ele fica querendo controlar o que ela acessa, ou dizendo que aquilo não era adequado para uma moça direita, mas ele nem sabe do que ela tá falando. É mais para se colocar numa posição de controle sobre ela e não querer que ela se desenvolva, né, através do conhecimento. É, mais do que isso. Eu acho que ele tem medo que ela perceba que ele não sabe de porra nenhuma, na verdade. Né? É. Ele é mais, muito mais burro do que ela, e ela pelo menos ainda escuta a informação e se questiona. Ele não questiona nada. Ele é um personagem que ele fala, aliás, tem um diálogo muito emblemático no filme, onde ele fala pra ela que ele quer ser um deputado, e ela pergunta, o que que um deputado faz? Porque eu sou uma pessoa inteligente, viu? Eu ainda vou ser deputado. Deputado? Deputado. Deputado trabalha de quê? Deputado trabalha de deputado. Só pode ser. Ora, mas... Olha, Macabé, deputado tem tudo. Tem carro, tem banda de música, tem chofé. Deputado tem dinheiro até pra dar pros outros. Deputado é doutor. E é? Mas eu não tô dizendo. Se eu tô dizendo é porque é. Você não acredita? Acredito, acredito sim. Eu não quero te ofender. Mulher de deputado é deputada também? E ele é total e completamente ignorante. Enquanto ela é uma pessoa questionadora, apesar de ser julgada assim, ah, ela é feia, mas ela acessa a informação através da rádio. E outra coisa que eu queria trazer também pra nossa mesa aqui de discussão é que ela, sendo uma pessoa que é... Você vê que ela tá numa pensão, né? Uma pensão muito pobre, né? Vivendo com mais três moças. As moças que também estão nessa situação de precariedade e tal, elas se sentem superiores à Macabea, né? De certa maneira. É bem interessante isso daí, né? Eu senti até que elas ficaram assim, olha, putz, ela é meio sonsa, né, cara? Ela, pô, não faz nada, né? E a Marcélia Cartacho, ela tá um arraso. Uhum. Absurdo, gente. Eu vejo a Macabea como um personagem que ela é despossuída de tudo, né? Porque não existe oportunidade nenhuma pra ela, né? Por mais que ela seja curiosa, as oportunidades não chegam, né? E quando chegam, são muito pequenas, né? São, tipo, esse emprego de datilógrafo dela é uma coisa muito pequena, né? Uhum. E ao mesmo tempo ela questiona muito o mundo dela. E aí eu fico pensando numa frase que a Suzana Amaral falou da Macabea, que ela costuma dizer que a Macabea é a metáfora do Brasil. Uhum. E eu fico pensando que, tá, é uma metáfora do Brasil naquela época, nos anos 80. Porque se a gente for pegar um filme do ano passado, Que Horas Ela Volta, da Ana Mulaerte, você vai ver que a Jéssica também é uma metáfora desse Brasil de hoje, né? É, de fato, é uma personagem que agora já tem condições mínimas de possuir algo, né? Na virada desse governo Lula. Depende do governo, né? Porque o governo agora... Eu fiz esse paralelo com Que Horas Ela Volta, porque o filme da Suzana Amaral, ele foi o representante... do Brasil para concorrer a uma disputa, concorrer a um Oscar, né, estrangeiro. E o Que Horas Ela Volta, 30 anos depois, conseguiu fazer isso no ano passado. E eu fico pensando que tem personagens femininas muito fortes e, de certa forma, elas são metáforas do Brasil da época em que eles foram feitos, esses filmes, né? E há uma mudança significativa enorme, né? Porque são duas personagens nordestinas com intencionalidades completamente diferentes, né? O problema até hoje, né? O que é bem interessante, que embora, como a Camila bem falou e lembrou, é que naquela época da Macabea para hoje, por exemplo, né, as problemáticas são diferentes, os modos de encarar e os modos de produção de cada uma, de poder encarar e problematizar o mundo, inclusive, né, o acesso à educação, a Jéssica, por exemplo, uma menina que já chegou lá e conseguiu passar no vestibular, coisa que a Macabea mal conseguia saber ler e escrever, ainda continuamos retratando esse Brasil, né, tanto é que os dois filmes foram, de fato, símbolos do país para representar o que a gente é lá fora, e é bem interessante esse paralelo. Só voltando um pouquinho com o que a Isabel tinha comentado sobre o namorado dela, interessante a gente tentar ver também que, de uma certa forma, embora ele seja um desqualificado socialmente, assim como a Macabea é, né, ele se acha superior e tenta meio que domesticar a Macabea da forma que ele acha que é o correto, que obviamente não é o ideal. Mas ele tenta domesticar a Macabea de uma certa forma, num padrão e num parâmetro de feminilidade que ele entende ser o correto. E depois a Glória vai dizer que ele tava errado, né, inclusive. E que ele almeja a amiga dela, porque aparentemente é a mulher pra frentex, bonitona, produzida, mais sofisticada, e que vai depois enganar ele, né. Mas enfim, é interessante a gente pensar nessa questão de domesticação da pessoa, né. Porque em tese ela é uma pessoa que não se enquadra, a Macabea, nas regras que a burguesia espera de quadrar uma pessoa, né. É a margem da sociedade. Ela é que nem a autora falou, né? Ela é uma anônima, né? A Suzana Amaral, ela comenta que ela se sentiu Macabea quando ela tava no exterior, entendeu? E que toda mulher, de certa maneira, em algum momento se sente, né? Inadequada, né? Sim, tudo depende sempre do referencial, né? A gente está sempre se relacionando com alguém e nessa relação com alguém, a gente depende sempre de um referencial. Então a gente pode hoje estar num ambiente muito bem favorável e amanhã estar em outro que a gente está totalmente desconfortável e sintamos todas macabeias, né? Bem por aí. Interessante que essa questão do medo, da insegurança que a macabeia sente, dessa coisa da inferioridade, e que também não existe, para mim eu percebo que nos dois primeiros longas assim, da Suzana, não existe a sororidade, né? Não existe. É porque as mulheres que as protagonistas encontram nunca apoiam elas de alguma forma, sim, né? Exatamente. A gente vê que ali, aquelas mulheres da pensão, ali que se envolvem com a Macabeia, elas sempre falam de forma pejorativa em relação a ela. Não, e sempre o mesmo lógica... vai acontecer com a Biela, né? Sim, sempre uma lógica de competição mesmo, né? Que é o que incutem, que as mulheres têm que competir o tempo todo umas com as outras. Uhum. E uma coisa que eu queria falar também é da direção de atores da Suzana Amaral, né? Ela gosta muito de falar disso, né? Da preparação dos atores para poder fazer esses personagens. No caso da Marcela Cartacho, que faz a Macabeia, ela pediu para que 2-3 meses antes, né, das gravações, ela usasse a mesma camisola. Ela falou assim para Marcela Cartacho, falou, ó, você já viu aqueles sacos de farinha, né? Então você manda aí a tua mãe, sei lá, fazer uma camisola para você. Aí ela falou assim, o quê? Ela disse que elas ficaram correspondendo por meses, né? Que ela conheceu a Marcela Cartacho numa peça de teatro Mambembe, né? E ela, na hora que ela bateu o olho na Marcela Cartacho, ela falou, é essa, né? E elas ficaram se correspondendo e ela falou assim, ó, faz uma camisola e fique usando essa camisola. Então a preparação já estava acontecendo há meses ela atrás. Ela vestiu, né? Literalmente personagem, né? Maravilhoso. Não, e disse que quando ela voltou a camisola chegou toda suja no set, né? Exatamente, assim, preparada dentro do personagem. E como a Marcela Cartacho era uma jovem, né, uma pessoa jovem, ela disse que a mãe ficava questionando, o que você tá fazendo aí? E tal, que ela ficava na frente do espelho. Porque o filme vão ter várias imagens assim, de espelho, que eu acho muito interessantes, que são espelhos que não estão refletindo corretamente, sabe? Espelhos sujos, quebrados, né? Muito legal essa metáfora, né? Não, e ela, inclusive, não tinha espelho, né? Ela se olhava pela janela, ela roubava lá a imagem do espelho da companheira de quarto. Ela não tinha nem espelho. Toda vez mostra ela vendo assim, através de coisas que refletem, mas não espelho de fato. Eu acho que, assim, a profundidade da Macabeia tá justamente nessa simplicidade dela, assim, de ser curiosa, de perguntar, porque nessas perguntas dela a gente vê que às vezes a gente sabe pouco e acha que sabe muito. No livro é muito assim também. Então, assim, ela é um personagem fantástico. Isso ficou bem apreendido pelo filme, né? Mas algumas coisas, assim, tipo, o Olímpico de Jesus mesmo, tem uma hora que ele dá uma porrada, né? Literalmente. É quando ela começa a sofejar uma música, né? É, aí aquela hora ele pega ela, assim, que ela fala que ela tá voando de avião, e tem uma dublagem horrenda da época, né? Essas coisas, pra mim, a trilha sonora datada, elas dão uma estragada no filme. Mas ainda não, assim, mas tem, que tem seus grandes momentos. O contexto assim. Da época que ele fez. Ah, eu amo, claro, essa trilha sonora datada. Eu amo isso. Nossa, eu não tô bem. Me regaça esses trilha oitentista datada. Mas ainda assim, o filme é muito bom, ele tem uns planos muito legais. Tipo aquela flor no copo, assim. As cenas com aquele urso de pelúcia gigante. Assim, essa flor vai aparecer mais de uma vez, né? Hibisco, é um hibisco, né? É, e a moça, a Glória, pega, né? Coloca no decote, assim, então ela é anulada em tudo, assim, as escolhas que ela faz. É. Que vocês estavam falando sobre a sororidade, né? Porque a companheira dela de trabalho, que é a Glória, que é uma mulher muito bonita, modernosa e tal, né? Ela é muito infeliz também, porque ela fica tentando se relacionar e não consegue, né? De maneira nenhuma. Até que ela vai visitar a cartomante, que tem uma interpretação maravilhosa da Fernanda Montenegro, gente. É, divina, perfeito. Mesmo. Não, incrível, mas ela tá incrível. É, né? Incrível, cara. Um banho, né? Rouba a cena, danadinha, né? Uhum. Mas assim, aí ela sente inveja, de certa maneira, da Glória. E a Glória fica trolando ela. Fica falando, pô, você é feia, dói. Uhum. Não. Ah, é muita maldade, gente. Ó, se eu sou a Macabeia, eu tô dando umas voadoras em um e no outro ali, certeza. Cara. Nessa hora a gente vê a vantagem de ter uma mulher por trás da adaptação e não um homem, né? Porque quando eu penso no livro e quando eu vi o filme agora da Hora da Estrela, eu acabei traçando um paralelo com A Cor Púrpura, né? Que é outro livro maravilhoso sobre uma mulher que também começa a história destituída de direitos e até saber o que, que ela pode ser, não só fazer, né? Como ela pode ser uma pessoa, né? E o livro é de uma autora, Alice Walker, e quando eu li ele, eu li em português de Portugal até na época, e tinha uma frase no meio do livro que era super pesada. Um homem diz pra personagem assim: és preta, és pobre, és feia, és mulher. Raios te partam, não és nada. Então, tirando a questão étnico-racial, que na Macabeia é substituída pela questão de ser uma migrante do Nordeste, no Sudeste, a parte de ser pobre, feia, mulher e de não ser nada na história, se encaixa muito assim A Cor Púrpura com A Hora da Estrela. Mas a adaptação da Suzana Amaral, ela consegue trazer essa visão, não ridicularizar o sistema de opressão que está ao redor dela. Enquanto o Steven Spielberg, quando adaptou A Cor Púrpura, ele tenta criar alívio cômico em relação aos homens que estão ao redor da protagonista, né? Então ele, digamos assim, ele dá uma aliviada. E a Suzana Amaral não, ela consegue manter a estrutura da narrativa, que é em torno dessa, também da opressão que a Macabeia passa por todas as pessoas ao redor dela, mas ela não alivia, ela não tenta transformar isso em uma história feel good, numa coisa assim mais leve para fins de humor. Uhum, com certeza. O que vocês acham da personagem da Fernanda Montenegro, a cartomante? No IMDB como The Macumbeira. De Macumbeira? Aqui ela chegou pra mim como Madame Cartola. É, sim. Aí tem esse parecido assim, de Macumbeira e tal. De Macumbeira é ótimo. É. De Macumbeira. O personagem dela é interessante porque ela fica o tempo todo tentando se justificar, né? Ela fala assim, ela quer contar uma história, ela pergunta imediatamente: tô te aborrecendo com a minha história? Aí a pessoa já, não, pode falar. E ela fica assim: eu sou fã de Jesus. Minha coisinha linda. Ela parece a bruxa má de uma história de contos de fada, que dá um medo até. Bruxa má maravilhoso. Uma interpretação sensacional, né? No momento que ela mostra pra Macabeia, ela fala assim: olha, porque vai ter um desdobramento do filme, né, e tal, a Macabeia acaba indo em direção à cartomante, aí ela começa a desenhar um futuro, nossa, vai aparecer um homem loiro, né, esse homem loiro aparece no filme. Ah, sim, ele vai aparecer um homem na sua vida, o símbolo disso é uma estrela, não é verdade? E só que a gente não coitada da Macabeia, ela não sabe o que está esperando ela, né? E a estrela é outra. É uma outra estrela, né? Que ela vai acabar vendo várias estrelas, mais do que uma até, né? Não, e até uma das histórias que a Fernanda Montenegro se desenha lá, enquanto cartomante, até porque a gente não sabe nem se é verdade, porque ela mente tanto, né? Ela se coloca, como uma falsete, digamos assim, que ela diz que ela era prostituta, né? E que depois, quando o tempo foi cruel com ela, como todas as mulheres, que a beleza não dava mais conta do trabalho que ela fazia, ela virou a cafetina do lugar. Então, até nesse ponto, até com a pessoa que tá de fora ali fazendo uma mediação, também fala dessa beleza, que é o quanto essa beleza oprime as pessoas e que a gente tem que estar dentro de um ideal de beleza e que se você não tá naquele ideal de beleza, você não tá bem sucedida, né? Achei interessante esse ponto. Sim. Uma curiosidade, né? Porque o filme, ele ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim, em 85, né? E uma série Cartacho foi pra lá, né? Com a Suzana Amaral. Ela foi agredida, né? Vocês ficaram sabendo? Porque ela foi agredida por um alemão xenófobo, né? Que ele pensava que ela era uma turca. E ela recebeu agressão. Então, quando ela foi ver a projeção do filme, ela assistiu chorando também, por causa da agressão que ela tinha recebido, né, desse alemão maluco, né, dentro de um ônibus, foi isso daí, sabe, só ela conta isso daí na entrevista dela. Ela também, ela tava se sentindo muito perdida lá, e ela foi fazer um passeio e aconteceu isso daí, né. Sentiu a Macabeia lá, né. Exatamente, sim. As três mulheres que aparecem no filme, embora a Macabeia seja a personagem principal, são personagens extremamente oprimidas, né, e aí como a Isabel falou, se fosse talvez um homem dirigindo, se tivesse a tal narrativa em office de um homem contando a história, certamente seria de uma outra forma que seria contada, né, quer dizer, as três mulheres, a sua maneira sofre a opressão, muitas das vezes, até por conta da beleza, porque uma, a Glória, é taxada meio como puta, que né, pra nossa sociedade é uma coisa ruim. Uhum. A Fernanda Montenegro, que é a que se viu como cartomante porque, tipo assim, não tinha mais o que fazer da vida, porque também era prostituta, depois virou cafetina, ficou mais velha ainda, não tinha lugar na sociedade. E a Macabeia, que é a que é tida como feia e também não tem lugar na sociedade, quer dizer, que sociedade é essa? Que mulheres nós temos que ser pra estar nessa sociedade, né, a fim de ser bem sucedidas em homem, né? Sim, parece que a gente não se adequa, né, a nenhum padrão, né? É complicado, né? Até porque esse padrão também é mutante, né? O que ontem era um padrão de beleza, hoje não é mais padrão de beleza. Então, até quando a gente começa a se adequar a algo padrão, amanhã esse padrão não é mais o que é o correto, o que é o desejável, o que é o almejado, né? É por isso que é importante o feminismo, né? Porque você não tem que se adequar a padrão nenhum, amiga. Inclusive, com essa questão do migrante, eu até lembrei também de outra questão temática que eu vi em comum, que foi a questão das palavras aí, quando o Olímpico fica querendo impedir a Macabeia de aprender as coisas e tudo. Eu lembrei dessa questão do medo das palavras e da importância que o nome das coisas tem, que isso também tem muito no Vidas Secas, né? Que também é outro filmaço e livraço, né? Que a própria Suzana Amaral já pensou em também adaptar, né? Então... E eu achei ótimo isso que ela mencionou de aprender o nome das coisas e pensar sobre as coisas, o que cada coisa é, que uma das formas muito, naquela época, ainda até acontece um pouquinho hoje, mas naquela época muito, dos homens dominarem as mulheres, é não deixar elas estudarem, né? Uhum. Então, quer dizer, na hora que o Olímpico fica vetando um pouco, embora ele faça troça da Macabeia não saber das coisas, e veta um pouco também que ela saiba, é, de uma certa forma, ele conseguir dominar ela, né, com seu poder de macho alfa superior, digamos assim, exatamente, que ele acha que é, né? Então, ela sempre pedir às mulheres estudarem, ela sempre foi um fator de dominação masculina, né? Também tem essa questão. Entra, prima. A casa é sua. Entra, prima. Então essa é a prima. Faz tempo que nós estamos esperando. Então, fez boa viagem? Tá cansada, com certeza. Essas viagens a cavalo cansam muito mesmo. Sei bem o que é isso. Depois acompanhar Conrado naquela besta assanhada não é brincadeira. Eu sei como você deve estar se sentindo. Você vai ficar no quarto aqui da sala. Fica mais à vontade, né? E tem vista pra rua. Dá até pra ficar namorando, janeleira. Pouco, né, meu marido? Pouco. Muito dá reparo. Se barateia, né? Agora essa é sua casa. É diferente lá da fazenda, onde o casarão era todo seu. Aqui não, aqui tem mais gente. Em 2001, Suzana Amaral volta à direção com uma outra adaptação literária e, novamente, de outra história quase minimalista, Uma Vida em Segredo, de Altran Dourado. Mais uma vez, a cineasta revela uma outra ótima atriz, dessa vez é Sabrina Greve, como a interiorana Biela. Biela é uma jovem que mora numa fazenda isolada com o pai. Quando este morre, a garota fica completamente sozinha e sem rumo. Seu destino passa a ser morar com os primos na cidade, que, embora seja pequena e interiorana, é uma realidade muito diversa da que Biela conhece. Seus tios fazem de tudo para integrar a sobrinha, a família e a sociedade, mas ela não consegue. A jovem prefere ficar enfurnada na cozinha com os empregados do que sentar-se à mesa com os primos. Num processo bastante intimista e reflexivo, Biela começa a mergulhar cada vez mais no próprio universo. Então, o que vocês acharam dessa obra, que também é baseada em livro, né? Sobre essa personagem, que é uma outra personagem que também não se adequa e nem tem intenção de se adequar. Que a ela é colocada algumas coisas que ela deve fazer, ela tem que ser socialmente correta, se vestir de maneira diferente, porque ela se veste com aquelas roupas simples de chita, compridas, né? É obrigada a se adequar, porque ela é uma herdeira de uma fortuna. Angélica, eu vejo paralelos com a personagem da Macabeia, né, do filme anterior, Hora da Estrela, mas também vejo muitas diferenças. Paralelos em que sentido? Porque são duas personagens que são mulheres comuns, né, que normalmente se diz que são mulheres sem qualidades, né, que falam pouco, mas são mulheres comuns. As duas são órfãs, né, e elas saem justamente dos seus lugares, justamente porque elas ficam desgarradas da família e saem do interior, né, e vai para a cidade. No caso da personagem da Biela, é uma cidade que ainda é rural, então digamos que a Biela seja uma versão rural da Macabeia, sim, ainda, né? Porque a Macabeia, ela vai para uma cidade grande, né? Mas existem algumas diferenças. A Biela é uma personagem que ela tem oportunidades, né? Ela tem meios, mas ao mesmo tempo ela não quer muita coisa. Exatamente. Ela quer pouca coisa, ela se satisfaz com pouca coisa. Ela, né? Não, ela quer nada, ficar... na verdade, né, Camila? Ela quer ficar em paz, né? O mundo dela é aquele quintal. Isso, exatamente. A Macabéia, ela não tem nada, mas ao mesmo tempo ela quer tudo. Ela quer ser estrela de cinema. A Macabéia, ela quer se casar. O sonho dela é se casar. E a Biela não quer. Ela chega a ficar noiva, né? Mas não chega a casar, né? Chega a casar. É, exatamente. Ela chega a ficar noiva, exatamente. E é isso, sim. Mas a princípio ela não tem vontade de se casar. É engraçado, assim, que é uma personagem. Ela é imposta esse negócio de ter que se vestir com aquelas roupas que apertam. Até tem uma cena muito emblemática no filme, onde é a Constanza, né? Que nesse filme tem aquela atriz, Eliane Giardini, o nome dela, que é uma atriz muito legal, ela é muito falante. Quanto mais ela fala e quanto mais ela pressiona a Biela, menos ela quer participar do cotidiano delas, né? E você tem essa cena onde ela tá, as mulheres estão tentando costurar pra ela, cobri-la de veludos, dessas roupas das mulheres assim do século XIX, e ela tá se sentindo visivelmente estrangulada. Ela tá se sentindo sem ar, sem oxigênio. Até que ela acaba se forçando a se vestir, como acham que é correto, ela tentar sociabilizar, só que ela, na verdade, ela se sente bem na cozinha, trabalhando com os empregados. Ela quer estar junto, né? Nessa questão da condição humana, ela quer ser junto de outros seres aos quais ela se identifique, né? O outro ser com o qual ela vai se identificar mais pra frente é até um cachorro vira-lata. O Vismundo, coisa mais linda. Sim. Ah, é a parte mais bonita do filme. O Vismundo, no filme, tanto no filme quanto no livro isso é muito mais claro, ele é o amor da vida dela. Ele é o único amor verdadeiro da vida dela, é aquele cachorro. É o Vismundo. Ela se vê no Vismundo, né? Ela é o próprio Vismundo. E é muito bonito o que ela fala pro cachorro, né? Que eu prestei muita atenção nisso. Ela falou, você quer ser meu? Você quer ficar comigo? Caso você não queira, posso te dar banho e depois você vai embora, se você não quiser. Mas se você quiser, você pode ser meu. Então isso daí é o que deveriam ter falado pra ela, né? De certa maneira, você quer estar conosco? Você quer fazer parte do nosso cotidiano? Só que ela foi imposto isso daí, né? Houve uma imposição. E ela é alguém que ela é, apesar de riquíssima, né? Que não entenderam, é uma pessoa muito pé no chão, literalmente, né? Tem aquele monjolo também que fica batendo e tal. Qual a leitura que vocês fizeram desse monjolo aí? Parece a pressão que ela tá sofrendo, né? Ou é só uma recordação? No livro é muito bonito essa inserção do monjolo, assim, é constante, é recorrente no livro. E é a saudade que ela tem, a nostalgia da terra dela mesmo. No filme tem algumas poucas cenas, né, que ela se recorda da infância dela, né? Ela ali pequena com a mãe, e aí tem esse monjolo logo no início do filme, e vai se pontuando ao longo do filme, no final também, isso fica muito presente. Mas eu, particularmente, é o filme que eu mais gosto da Suzana Amaral. Por quê? Porque eu acho que é uma personagem que ela começa a narrativa de uma forma muito tímida, até porque as pessoas olham para ela de uma forma estranha, ela chega ali acanhada, pedindo desculpas, da mesma forma como a Macabéia sempre pede desculpas, né? A Macabéia, o tempo todo, ao longo do filme, ela pede desculpas por alguma coisa que ela faz que as pessoas acham que é errado. E a Biela pede desculpas ali no início, né? Mas depois, ao longo, ela vai se libertando disso, ao longo da narrativa, ela vai se libertando disso, e ela acaba fazendo o que tem vontade de fazer. Então ela se realiza de fato, enquanto mulher. Ela consegue fazer as coisas que ela tem vontade de fazer. Pra mim, eu acho isso muito libertador. Por mais que o final seja trágico, ainda assim, era com algo que ela estimava, que era o cachorro, por causa do cachorro. Todos os finais da Suzana são trágicos, de certa forma, né? Então, ou seja, ela não vê muita solução pra esse mundo, né? Pra vida nesse mundo. Mas eu acho que o trágico da Biela é bem diferente. Eu acho que a situação que ela tá ali é diferente da situação de ilusão que a Macabéia tem na Hora da Estrela. É porque ela se assume, se tem um determinado momento, quando o noivo foge, aí ela joga tudo pro alto, mas porra, aí ela volta a ser aquilo, assim, ela se desnuda, né, se descabela, uma cena maravilhosa em frente ao espelho, assim, e aí ela volta a vestir as roupas dela e vou ficar com o pessoal da cozinha fazendo meus biscoitos, pegando minhas moedas, vou morar fora se precisar. E ela se aceita e foda-se, então tem o foda-se, a Macabéia não consegue ter o... E é interessante isso até que a Angélica comentou que ela não quer ter nada pra ela, né, porque justamente esses trabalhos que ela faz na casa dos outros, de cozinhar e tudo mais, ela recebe pagamentos e uma hora no filme mostra que ela tem debaixo da cama um punhado de cumbucas cheias de dinheiro que ela vai guardando, porque ela já tem o dinheiro da herança dela, ela ainda tem o dinheiro que ela faz o trabalho na casa dos outros, e ela não quer nada daquele dinheiro, pra que ela vai usar? Ela não sabe pra onde ir, ela não quer viajar, ela não quer comprar roupas, é que nem a própria Suzana Amaral comentou, o mundo da Biela é o quintal dela, né, as coisas que ela pode tocar ali dentro da simplicidade dela. Eu acho que é até interessante mesmo fazer esse paralelo dela com a Macabéia, porque enquanto a Macabé, ela tem essa, esse negócio de querer aspirar, né, ser diferente. Pra ela tá bom, cara, tá ok, entendeu? É só não mexer meu saco. Me deixa visitar todas as casas que eu quiser, as empregadas com as quais ela conversa e leva até medicação. Diferente da Macabé, ela consegue ter uma possibilidade que, se não acontecesse a tragédia que vai acontecer, ela ia ser feliz até ficar velhinha ali, entendeu? Sim. Ela chega a envelhecer mais. No filme, ela com aquela idade mesmo, então. Mas no livro ela vive mais tempo. Assim, é o interessante também, dentro disso que a Isabel falou, é que ela ganha, né, as moedas nas visitas que ela faz, né, quando ela vai cozinhar na casa dos outros, né, nas cozinhas dos outros. E isso é visto pela sociedade como um trabalho. Ou seja, a mulher é rejeitada por trabalhar, né? E ao mesmo tempo ela não queria aquele dinheiro pra ela, porque ela já tinha posses, então ela não queria muita coisa pra ela, só queria umas poucas moedas pra comprar panos, assim. E as pessoas falam, né, ô Camila, as pessoas se sentem constrangidas, só pagam por isso, porque acham que tem que pagar alguma coisa pra ela, que por ela podia nem pagar, cara, né, ela é rica, pô. É, não, mas eu fico pensando assim, que o lugar da mulher é ali na sala de estar, tipo, dentro de casa. Bordando e costurando. Isso, exatamente, não é o lugar do trabalho, né. Mas esse o ponto forte, eu acho, do filme, que ele funciona justamente como esse retrato de costumes, né? Qual é a posição da mulher nesse período e nessa classe social, né? Porque as outras mulheres retratadas no filme, elas trabalham. Uhum. É a Biela que não pode trabalhar, no caso, né? A Biela, as primas dela, né? E no filme é interessante justamente quando tem essa mudança de ela chegar com as roupas do interior dela, usarem o dinheiro da herança dela em parte para conseguir um novo guarda-roupa para ela, uma nova aparência para ela se apresentar para a cidade de uma maneira que não seja, entre aspas, vergonhosa para a família dela. E aí o filme mostra ela com umas roupas extremamente coloridas, que não são elegantes como as roupas da Eliane Giardini, e parece que meio quer mostrar, dá a entender, como é ridículo e pouco prático esses modos para se adequar a essa sociedade. Inclusive, um trabalho corporal sensacional dessa atriz. Eu fiquei impressionadíssima com ela, né? Foi um achado mesmo. O jeito que ela se coloca, né, corporalmente, sabe? Parece que ela tá toda troncha, né? Você vê que ela tá muito desconfortável e é muito ridicularizada, porque enquanto a Macabea é chamada de feia, de... ela também, né? Assim que ela é recebida no mesmo dia, fica todo mundo rindo da cara dela, pelo menos não a Constanza, né? Que é a esposa do primo dela, mas os filhos ficam ridicularizando, falando: nossa, olha o jeito que ela é, parece um varapau, como ela é magra, como ela se porta mal. Então ela se sente muito inadequada, né? E eles querem forçosamente adequá-la nesse ambiente. E aí eu particularmente não entendo muito a má recepção do público na época com relação a esse filme. Esse filme ganhou um prêmio de melhor filme no Cine Ceará, e eu lembro que ele foi muito vaiado quando a Suzana recebeu esse prêmio lá, porque na época estava concorrendo junto com esse longa aquele Houve Uma Vez, Dois Verões, do Jorge Furtado, que é o primeiro longa dele. E o público tinha recebido bem melhor, né, o filme do Jorge Furtado, que é um filme de adolescentes, é mais pop. Mas eu não entendo, de uma forma geral, por que que houve essa má recepção. Eu acho o filme tão mais bonito, sabe? A personagem é tão mais interessante. Consigo perceber, assim, o que desagradou o público. Pra chegar ao ponto de vaiar, né, gente? Que é isso, nossa, né? Nossa, foi vaiado. Que absurdo. Esse comentário que a Angélica fez até casa com que a Samantha tinha falado sobre a Macabeia a respeito dos padrões de beleza, né? Que eles são mutáveis. Então, a atriz que interpreta a Biela, ela é bem magrinha. E ela é ridicularizada no filme por isso. Ela, pra um padrão do século XIX, ela estaria fora dos padrões de beleza realmente. Pra um padrão nosso do século XXI, ela tá completamente dentro. Mas isso só mostra o quanto é volátil se basear nesses padrões que estão sempre oscilando, e sempre vai ter alguém que vai estar sendo considerado, principalmente se for mulher, né, fora de uma estética dominante. Verdade. Esses dois filmes, pra mim, tanto a Hora da Estrela quanto Uma Vida em Segredo, que é assim como a Camila também, desde que a gente viu aqui, esses três que a gente escolheu pro podcast, é o que eu mais gostei, que eu acho que a personagem é mais tridimensionalizada, mais potencializada nos seus desejos. A gente vê mais os desejos da personagem mais pulsante, assim. São dois filmes que, bem ou mal, falam um pouco daquele conceito da Simone de Beauvoir, né? Tornar-se mulher. Né? Que a gente aprende a ser mulher de acordo com a cultura daquele momento, daquela época, daquela década, daquela classe social que a gente está inserida. Então, cada filme a seu modo fala do como é ser mulher naquela situação. E isso eu acho que é fantástico, a apreensão do olhar da Suzana Amaral para esse tipo de reflexão. E sobre essa questão da crítica negativa, eu também não entendo por que que ele foi tão mal recebido, porque ele é um bom filme. Até a questão do drama de costumes mesmo é muito bem feita, o figurino, a cenografia, a fotografia, a parte técnica é muito boa do filme. O único porém, assim, que me incomodou, mas não é nada que prejudique a experiência, foi a questão do cachorro, que eu achei que do meio pro final do filme, assim, ele cresceu demais dentro da história e ficou um pouco Sessão da Tarde, quando fica mostrando o cachorro treinado lá, fazendo as coisas, empurrando. Ah, não, eu adoro. O cachorro fica nesse metáfora com ela. No livro, o Vismundo é muito maior ainda, assim, sabe? Do que no filme. Isabel não gosta de cachorrinho. Cara, não, eu Isabel adoro cachorro, mas eu achei que ficou parecendo filme de cachorro, aquela cara, mas esse cachorro é a pessoa mais legal do filme, cara. É, com certeza. Pra que ela não ia ser... Mais uma esquisitice. Só não quero esse cachorro dentro de casa. Eu já sei como ele vai se chamar. Vai se chamar Vismundo. É, o nome é bonito. Será o que que quer dizer? Ah, não sei. Eu não estava pensando. Você não acha que ele tem cara de Vismundo? É, tem. Vismundo. Sobe. Sobe. Vem, Vismundo. Vem. Vem. Isso. Que bom menino. Puta, bando de gente chata, cara. O noivo dela é mó escroto lá. O cara, a primeira coisa que ele faz é pisar no pé dela, cara. O primeiro contato que ela foi ter com o homem é esse, cara. O cara foi pisar no pé dela, né? Então, né? Ou seja... Que ele foi embora. Fiquei super feliz quando ele foi embora. É, a Susana Amaral falou, né? Que as duas personagens, tanto do primeiro filme como desse, se livraram de uma boa, né? Porque se a Macabea fica com o Olímpico também, olha a merda do marido que ele seria, o jeito que ele ia tratar. Ah, nossa. Mesma coisa a Biela, cara. Se ela fica com esse cara aí... Já pensou, cara? O cara só queria a grana dela. Tem um momento que ele pergunta, e aí, quantas cabeças de gado você tem? Quantos litros de leite que a tua fazenda produz? E ela não tem a menor ciência disso daí, porque isso daí não interessa pra ela, cara. Pra ela interessa é a faina do trabalho, né, o contato humano com as pessoas que estão trabalhando. Isso que eu achei muito bonito nesse personagem. Conectou foi com o cachorro mesmo. O cachorro era da hora, pá, pulava das caixinhas pra lá e pra cá, muito da hora. Gosto dela, né, do jeito que ela é, assim, não tem... Eu me identifiquei com ela porque eu sou meio das plantas, entendeu? Eu sou o ser humano da plantinha. Eu sou do ser humaninho das plantas. É, eu também gosto muito de animais e plantas, Angélica. Sou dessas, da vida simples. É, eu gosto também do Uma Vida em Segredo, assim, eu acho que ele absorve mais a essência do livro, nesse caso, do Doutrina Dourada. Ele tem muita melancolia que tem no livro, mas ainda assim ele é muito narrativo, assim, tipo, transforma toda aquela consideração poética da literatura numa coisa muito narrativa. Tem como você adaptar sendo mais poético. E ela deu um grande passo nesse filme, sim. É, figura. E aí? De que você que é o artista... Quem foi que disse? Você fez aquele filme lá, o... Como é que é o nome do filme? O Homem... Como é que é? O Homem que... Que queria ser Deus. Isso, O Homem que queria ser Deus. Eu vi o filme. Achei ruim pra caramba, viu? Novela você nunca fez, não? Já fiz algumas. Tá fazendo o que aqui, cara? Desistiu de ser artista? Tô andando por aí. Ah, virou aventureiro, é? Igual eu. Em 2009, Suzana Amaral dirige Hotel Atlântico, baseado no livro de João Gilberto Nol. O filme foi protagonizado por Júlio Andrade, com participações também de Gero Camilo, Helena Inês, Mariana Ximenes e Luiz Guilherme. Ele ganhou o prêmio de 2010 em Lima, na categoria Ficção. Nesse filme, nós vamos ter esse personagem que não tem nome, que ele está hospedado no Hotel Atlântico, e ele, retornando ao hotel, ele se depara com um cadáver sendo levado pelo ML, nas escadarias. Mais tarde, resolvendo viajar para um lugar, e depois acaba mudando de ideia novamente. Na verdade, esse filme, uma série de encontros, aparecendo personagens que você tem que tentar entender o que eles querem de ti. ti, né? E em alguns casos eles querem te matar, cara. Entendeu? Então, vai ter que... É muito interessante. Eu gostei bastante dos rumos que esse filme levou assim. Mesmo ele não tendo sentido, né? Que você fica o tempo todo, o espectador, ele fica se perguntando quem é esse personagem, o que, que ele quer exatamente da vida, o que, que ele quer fazer. O momento onde ele teve que dar uma extrema-unção, eu falei, caraca, malandro. É, pô, maravilhoso. O que, que mais vai acontecer, né, cara? E... Como é que ele fala? Vai, diva, vai. Vai, vai, vai lá, garota. Meu Deus. Pode morrer agora. Meu Deus. É muito... Já puxando aqui por causa dessa questão da extrema-unção, que é um momento do filme em que ele se finge de padre, né? Eu até tinha comentado já antes com a Estefânia, eu não sei se todo mundo teve essa mesma impressão, mas eu fiquei com a impressão de que esse filme, de certa forma, assim como As Praias de Agnes, que a gente tinha comentado no último podcast, ele tem uma questão assim da autora tá refletindo sobre a morte, porque tem essa questão dos encontros que estão sempre acontecendo no filme, mas a morte tá perpassando toda a narrativa, né? Esses encontros estão todos muito marcados pela presença muito próxima. Ele é mó pé frio, né, Isabel? Tem um momento, só pro ouvinte saber, que ele vai pegar um ônibus e tal, e ele faz amizade com a pessoa que tá do lado dele, vai conversando, é uma mulher que ela fala que perdeu o filho e tal, e ela não consegue ter rumo porque ela só quer só viajar, e aí ele vai parar numa das paradas do ônibus, ele vai comer lá um churrascão, né, você vê que ele tá comendo lá, e pô, quando ele volta pro ônibus a mulher tá morta, cara, uhum. Entendeu? E ele tipo só limpa a boquinha dela e beleza, né, olha na bolsa, caraca, tomou os comprimidos todinho a mulher e uhum. Segue a vida, né, cara, então ele tem realmente, Isabel, eu concordo, a morte tá ali presente o tempo todo. É muito surreal tudo, assim, aquela mulher mesmo, ela tem uma boneca que ela considera como filha, assim, eu tô viajando sozinha, não, tô com ela aqui. Aquele personagem que quer matar ele também. Tipo, é muito surreal. Todos os personagens são muito, assim... É muito onírico a forma que coloca. Tem um momento que ele tá no interiorzão que parece um príncipe de cavalo, sabe? É muito massa, cara. Você fala, isso é um sonho. Isso não tá acontecendo. E eu acho que dá essa sensação mesmo de que é um devaneio, né? Porque ali no início ele tá no cais, né? E logo, um pouco antes do desfecho, já volta pro cais de novo. É como se nada daquilo tivesse acontecido. Sim. Ele vai pra rodoviária de táxi sem mala. Então ele viaja. Ele chama um artista, né? Então ele pode ser esse personagem que tá ali criando tudo na cabeça dele. Mas imaginando personagens, né? Então... É um personagem que eu não me identifiquei em nada, sabe? Eu acho um personagem insuportável. Eu acho que é um personagem que a relação dele com todas as mulheres é complicada. Uhum. Eu vejo que todas as personagens femininas são submissas, de alguma forma. Aquela primeira, né? A polonesa, a arqueóloga, né? Polonesa, que aparece ali, ela se mata. Aí tem aquela mulher que tá na casa do personagem do Gero Camilo. Também tem uma condição submissa, completamente submissa. Sim. Né? Naquela cena lá que ela tá estendendo, né? Fica se vangloriando pra ele, falando que transou com as freiras em troca de doce de figo. E ele parece... Aí depois o cara é epilético, né? E você vê então e que... E ele dá pipoca pra ela, né? Pois é. É mó sexy essa cena. Esse... Tirando a participação da Helena Inês ali no final, né? Com a recepção daquele hotel, que é pouca participação, todas as outras personagens têm essa condição de submissão que é inescapável. Inclusive a personagem da Mariana Ximenes, né? Que faz a filha do médico. Sim, também ela aparece ali muito tragada pela figura do pai. Essa questão do sonho, do onírico, porque quando eu tava assistindo, eu justamente anotei no meu caderninho, estará sonhando com essas mulheres todas? Porque... Porque é, porque ele fez do jeito que é sair com a Mariana Ximenes, é sonho mesmo. E todas essas mulheres vão se encontrando com ele no caminho e parece que como se ele atraísse elas de uma forma não necessariamente sexual, mas assim, uma persona. E eu fiquei, em um momento eu cheguei a me questionar se isso não seria um sonho dele. É a questão da Mariana Ximenes, a única coisa que eu achei interessante na participação dela, que foi bem desperdiçada, eu diria, foi uma questão imagética mesmo daí da Susana, de criar ela nesse contexto dentro da igreja, que ela se encontrou com ele, e ela vestida toda de vermelho, e ele desnuda um seio dela, né? Beija ela e tal, né? Então eu fiquei pensando, isso é uma imagem que ela criou, que ela junta a questão da virgem e da puta, no caso, né? Ela brincou com essa imagem da mulher toda vestida de vermelho, com um vestido colado e tudo dentro da igreja, numa posição que poderia ser uma Madonna amamentando o menino Jesus, né? Então, só que com essa coisa do erotismo. Então, eu achei essa imagem interessante, mas eu realmente acho que as mulheres, de uma maneira geral, têm uma representação problemática no filme. Sim, sim. Ô, Isabel, e aí ele brocha, né? Mas aí, pensando só no que a Isabel falou antes da Agnes Varda, eu lembrei outro filme, na verdade. Eu lembrei do filme dos Renegados. Eu vi um pouco o personagem do Julio Andrade como um pouco a personagem... Pessoa masculina, né? Da sim, personagem. Pouco, também pensei. Não, assim, diferente, porque as motivações deles são completamente diferentes. A personagem lá, ela tinha uma interação e ela tinha um propósito naquilo tudo, né? De realmente negar a sociedade. E ele não. Ele é um personagem reativo, né? Ele não faz nada. Ele só reage aos impulsos que os outros personagens vão dando pra ele. Então, nesse sentido, é diferente. Mas eu lembrei muito mais vendo o filme. Assim que vi o filme, eu fiquei pensando no filme da Agnes Varda sobre os Renegados. É porque me marcou muito essa coisa da morte, né? Até nessa cena final, onde liga o começo da trajetória dele com o final, porque os dois estão ali na mesma praia, ele olha pro mar e ele fala, não acaba nunca. Uhum. E aí eu fiquei pensando, ele tá falando do mar ou ele tá falando da própria vida dele, sabe? Essa trajetória. No filme tem o recomeço também, verdade, né? Uhum. Tipo, você tem essa gag que volta pro início, não acaba nunca. Isso eu achei maravilhoso, assim. Nossa. E até a questão da geografia imaginária, que ele sai de Santos, né, que é essa praia, ele vai para uma rodoviária que é em São Paulo, ele fala que vai para Minas, mas tem partes que é no interior de Minas, tem partes que é em Florianópolis, então ele cria uma geografia imaginária porque não importa. É um road movie, vamos uhum. dizer assim, só que de caminhada do personagem, em que o lugar onde ele tá não importa em relação à própria subjetividade do que ele é ali. Ele sublima a questão da localização. É, tanto que na rodoviária mesmo, tem uma hora que tem dois banners iguais, assim, pra cidade diferente. É, tipo, só, assim, o que você procura, Minas Gerais, o que você procura, Florianópolis, é a mesma imagem. Entende? Então é exatamente isso, não importa onde você tá, é o percurso, o que vai acontecer. Né? Até interessante que eu, como sou da região, né? Que eu, quando eu bati o olho no filme, eu falei: caraca, o cara tá na ponta da praia em Santos, cara. Eu falei, nossa, né, meu? E a diretora fala que eu coloquei ele no começo do filme numa cidade vazia. E, cara, quem anda em Santos é o inferno do turismo. E pegou realmente uma parte assim, que é meio no inverno em Santos, onde não tá aquela macacada toda andando. E é muito interessante, porque ele para na rodoviária de Santos, aí quando ele sobe a escadinha, tá no Tietê, né, meu? Então, realmente, tá, né? O negócio tá bem. E ele fala que vai pra Minas, mas eu também morei em Floripa já. E aí, quando ele chega na rodoviária, eu olhei, ué, mas essa não é a rodoviária de Florianópolis? Mas ele falou que é pra Minas. Mas, gente, deixa eu só perguntar uma coisa. Vocês conhecem os lugares, então vocês percebem esses deslocamentos. Mas será que para o espectador comum que não conhece esses lugares vai entender que aquilo ali não é o mesmo espaço? Não, acho que não. Eu acho que não, né? Para mim, eu que não conheço esses lugares, não é que vocês falaram, para mim... É claro. Eu não percebi muito isso, não. Eu vejo uma complexidade narrativa, sim. É muito mais complexo, tem essa perturbação mais psicológica, assim. Eu acho que o filme, ele consegue entrar mesmo nesse deslocamento que o personagem tem em relação aos personagens que ele encontra, os lugares que vai encontrando. Mas eu não consegui perceber tanto esse deslocamento geográfico como vocês falaram. Então, assim, para o espectador comum que não saiba, talvez ele nem perceba isso. É verdade, é verdade. Pra quem não conhece os locais, né? Mas de qualquer maneira, aí fica o questionamento das motivações do personagem. Entendo a problemática da representação feminina, né? Nos filmes, das mulheres que querem transar com ele. Mas eu achei curioso, porque você fica querendo saber o que o personagem quer exatamente da vida. E ele não vai te responder. Uhum. O filme vai terminar e você não vai ter essa resposta. É a gente legal. Não tem background nenhum do personagem, as motivações, família, passado, nada, né? E é só essa jornada que é o que conta. Sim. Nem o nome, né? Pra mim, essa visita às obras da Suzana Amaral, que foi a indicação da Estefânia, pro ouvinte saber, foi maravilhosa. Me tornei, inclusive, fã da Suzana Amaral, que ela pede encarecidamente pras pessoas. Ela fala assim, gente, por favor, me contratem. Eu trabalho, faço até comercial, né? Eu quero muito trabalhar. E, cara, então contrata ela, gente. Ela é maravilhosa. Vamos chamar ela pra gravar com a gente. Vem gravar no vídeo por ela. Só que a gente não tem dinheiro pra pagar, né? Tem, só por diversão. ser no amor, Susana, no amor. Mas uma coisa até que eu vi que ela comentou sobre esse filme, porque eu acho que ele teve uma recepção bem mista também, né? Foi que justamente ela quis fazer um filme que voltasse pra um universo mais masculino, e comparado com os outros dois que ela já tinha feito com protagonistas mulheres, e que ela não queria que fosse um filme que tivesse metáforas, mensagens sociais, nem nada disso. Então, de qualquer forma, tudo que a gente já tá lendo em cima do filme é mais do que ela gostaria de ter feito, né? Ela queria que fosse só essa narrativa da jornada de uma maneira muito simples, sem metáforas adicionadas, né? Então, é uma visão interessante, né? De narrativa. Sim. Não, então, porque pensando se de repente como os dois primeiros filmes dela foram tão focados na questão do feminino e bem feministas os filmes, se de repente rolou alguma pressão externa mesmo de produção, de grana, de edital, de quem injetou dinheiro pra ela fazer um outro tipo de produção com esse filme Hotel Atlântico. Porque ele foge um pouco do que ela vinha trabalhando, né? Então eu fiquei pensando se de repente não tinha alguma motivação exterior a ela que fizesse com que ela se interessasse por esse livro especificamente, com esse personagem masculino sendo protagonista. É possível, porque ela disse que ela tinha roteirizado os dois, tanto o Hotel Atlântico quanto o Perto do Coração Selvagem, né? Mas ela conseguiu verba pra fazer o Hotel Atlântico primeiro, então ele entrou em produção primeiro. Mas os dois roteiros estavam prontos antes de começar qualquer coisa, assim. Então esse filme Perto do Coração Selvagem talvez foi adiado por isso, assim, de ser mais fácil de financiar com o homem protagonista, talvez, né? É, foi o que eu imaginei. Pois é, essa mudança, de repente, paradigma pra ela filmar, de roteiro, de interesses dela, fiquei pensando se não tinha uma mãozinha do mercado aí falando, ó, esse caminho aqui é mais rentável, vai por esse caminho aqui. Mas, de qualquer forma, também foi um livro que ela se interessou de adaptar, né? Ela leu o livro e achou que poderia dar um filme interessante, justamente fugindo dessa, como ela disse, de questões sociais e tudo mais. Pra quem gostou da Sabrina Greve, do Minha Vida em Segredo, pode ver também o Clarice ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois, que é um filme também do Petros Cariri, que é bem interessante, e ela tá incrível no filme. E ela faz o curta da Juliana Rojas, chamada do Duplo. Adoro a Juliana Rojas, cara. É, mas fiquem de olho na Sabrina Greve, que ela é uma atriz excelente. Então, nós fizemos aqui um breve apanhado de algumas obras da Suzana Amaral. Agora eu vou chamar as considerações finais. Então eu quero chamar as considerações finais, começando aqui pela nossa amiga, Samantha Brasil. Olha, eu amei conhecer a Suzana Amaral. Confesso que eu ainda não tinha visto nenhum filme dela. Então o podcast foi maravilhoso pra mim nesse sentido, de resgatar mais uma dessas diretoras brasileiras, principalmente, que não estão no nosso hábito comum de ver filmes. E é uma diretora extremamente interessante e importante, tendo em vista que ela já ganhou prêmios fora do Brasil, inclusive. Teve um filme dela sendo selecionado pra indicar o país no Oscar. Então, assim, eu fico triste dela não ter conseguido fazer mais do que três longas, no caso, né? Que ela fez vários curtas, documentários, mas três longas de ficção. Queria muito ver mais um filmezinho dela, porque eu fiquei apaixonada pelo trabalho dela. E eu quero que vocês se apaixonem com ela junto comigo, que eu acho que vale a pena. Então, vocês podem me encontrar no Facebook, Samantha Brasil, na página também do Cineclube delas, que eu e a Camila fazemos como curadoria do Cineclube. A gente vive postando coisas interessantes, principalmente sobre as diretoras mulheres, né? E o cinema com as mulheres. E Partida Feminista também, a gente tá lá. De inveja de vocês, porque eu fico vendo vocês maravilhosas lá, eu mó longe de vocês. Ah, oh, eu quero estar aí, eu quero. Mas a Angélica procura, porque olha, tá tendo um crescimento muito grande de cineclubes. Não sei como é que tá no resto do país, mas aqui no Rio de Janeiro, a cada dia tem um cineclube novo rolando, assim, surgindo. Então tá bem bacana esse movimento de ressignificação do cinema. Ah, muito bom. Obrigada, viu, Samantha? É um prazer tê-la conosco. Muito obrigada mais uma vez. Viu? E vamos lá, então, para considerações da nossa amiga Isabel Wittmann. Bom, acho que a Samantha resumiu bastante. Era uma diretora que eu não tinha contato anterior. Gostei muito de todos os filmes em maior ou menor grau. São adaptações literárias que a gente vê que foi colocado um trabalho, um pensamento em como transcrever isso para a mídia. Sou suspeita porque eu gosto muito do livro da Clarice Lispector, A Hora da Estrela, mas eu gostei muito do filme. Dos três é o que eu mais gostei. Embora eu levantei algumas questões, mas também quero deixar bem claro que achei o filme fantástico. As protagonistas mulheres dela são muito boas. São filmes que a gente pensa realmente no lugar e no papel da mulher na época em que elas são retratadas nas tramas. Ela tem um cuidado com a direção e com a fotografia, até que a gente não mencionou muito, com os enquadramentos que eu achei muito bons. Uma pena realmente que ela, mais de 30 anos, só depois de ter lançado o longa, ela tenha somente esses 3 filmes. Poderia ser mais pra gente ter acesso a outros materiais também. E quem quiser acompanhar meu trabalho, eu tô no Cinema em Cena, na coluna Vestindo Filme, nos podcasts e na minha página Estante da Sala, onde eu escrevo críticas e também comentários sobre figurino, direção de arte e outros elementos. Tá bom, muito obrigada, Isabel. Valeu, querido. Vamos agora, então, conhecer as considerações finais da nossa amiga Camila Vieira e também os locais, né, onde o pessoal pode encontrar o seu trabalho, Camila. Angélica, eu gostei muito de conhecer o trabalho da Suzana Amaral. Não tinha visto nenhum dos filmes dela e os documentários não estão disponíveis pra gente ver. Adoraria que tivesse disponível aí o trabalho aí da Cinemateca pra restaurar esses filmes e fazer com que eles sejam disponibilizados, né? Eu acho que é fundamental isso. Em geral, nós assistimos muito pouco cinema brasileiro, desconhecemos muito da nossa história, né, do cinema brasileiro. E eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim, o fato dos filmes dela não serem tão assistidos tem um pouco a ver com essa tradição que a gente tem de não assistir muito, né, cinema brasileiro. E fiquei encantada vendo esses 3 longas, muito encantada mesmo. A minha irmã sempre falava muito da Hora da Estrela e ela sempre ficava dizendo pra mim, por que que você não viu ainda esse filme? Esse filme é uma obra-prima. Ela sempre dizia isso pra mim. E eu nunca achava tempo, oportunidade pra assistir, né? E aí foi ótimo participar desse podcast, porque eu tive a oportunidade de ver todos os 3 longas. E vi, inclusive, esses 2 primeiros junto com a minha irmã. Então, assim, foi maravilhoso essa experiência que eu tive, sabe? De ver esses filmes que são, que apesar de serem adaptações, né, transcriações de obras literárias, são bem diferentes. Tem propostas bem diferentes. E para quem não me conhece, vocês podem me encontrar no Facebook. Também escrevo pro blog sobre cinema, que é um blog que eu criei lá no Ceará. E também você pode me encontrar na página do Cineclube Delas, que eu faço curadoria junto com a Samanta. Muito obrigada, Camila. Prazer recebê-la como sempre, viu, querida? Obrigada a você. Beleza, e vamos então conhecer as considerações finais da nossa amiga Stefânia Amaral. Stefânia, que já conhecia, né, a obra da Suzana Amaral, que foi quem recomendou, né, essa pauta maravilhosa. E aí, Stefânia? Sim, já havia assistido 2 primeiros, né, assim, na letras, tinha feito trabalhos com os livros e tal. Inclusive, quem não leu, por favor, vamos ler os livros, que são ótimos. E gosto dos 2 primeiros filmes, mas não tinha visto o Hotel Atlântico ainda e, puta, adorei, igual como vocês perceberam. Achei que a Suzana Amaral só evoluiu, assim, no trabalho dela, muito mesmo, assim, com as abordagens e tal. Quero muito ler esse livro do Hotel Atlântico. E é isso, espero que ela faça mais coisas. A Bel comentou dessa adaptação do Perto do Coração Selvagem, né? Quem sabe um dia ainda role, isso é maravilhoso ver ela adaptando Clarice novamente. E eu tô no Cinema em Cena, junto com a Isabel, tô fazendo várias coisas lá. E não sobra muito tempo, porque o tempo que eu tenho extra eu posto discos no Discos da Estê. Então, se vocês quiserem conhecer meu gosto musical, segue lá no Insta. Valeu demais. Stefânia, muito obrigada, viu, querida? Valeu. E minhas considerações são muito parecidas que as nossas amigas fizeram aqui. Eu também vim conhecer o trabalho da diretora para fazer a gravação do podcast. Virei uma fã incondicional de Suzana Amaral, sabe? Ai, mesmo, até rimou. Assisti todas as entrevistas, cantadíssima. Tô torcendo muito para que ela possa continuar a fazer o seu trabalho. Lamento muito que não haja uma facilidade para que nós possamos acessar seu trabalho em curtas e tal, em média-metragens, porque é muito importante, ela fala sobre eles de uma maneira muito emocionante. Então eu tô torcendo para que esse material ele consiga ter facilidade para as pessoas acessarem, tipo no YouTube, né? Inclusive a própria Agnès Varda, que nós falamos aqui, você consegue encontrar os curtas. Então a Suzana Amaral você já não consegue, é mais complicado. Mas esses 3 filmes mencionados estão no YouTube para quem quiser acessar, né? Então, olha, só posso agradecer primeiramente a vocês, ao podcast, para que eu possa conhecer mais diretoras e aumentar cada vez mais essa bagagem, né, de divulgação do cinema feito por mulheres, que esse trabalho é relevante, maravilhoso, e eu quero continuar. Bora lá! Aê. Bora pra frente! É nóis! É isso aí! Suzana, te queremos! Suzana, venha pra cá! Porque quando você ouve a Suzana falar, ela fala muito em tesão, cara. Ela fala, eu sinto tesão gravando, eu esqueço de comer, esqueço de dormir. E tem uma coisa social de as pessoas dessexualizarem, né, a pessoa, a mulher madura, e ela fala com tesão de boca cheia, isso é muito foda. Nos filmes dela isso é bem evidente, assim, sim, né? Esse desejo dos personagens, com certeza. Uhum. É maravilhoso, gente. Então, eu gostaria de pedir para minha amiga Isabel Wittmann para ela passar os endereços de contato do blog. Como é que as pessoas podem fazer para nos contatar? Então, podem deixar comentários no próprio podcast, né? No cinemafeitoporelas.com.br. cinemaelas@gmail.com.br ou mandar e-mail pro cinemafeitoporelas@gmail.com. No Twitter é @feitoporelas_. E nós temos também a página do Facebook, Feito por Elas, onde também pode ser enviado mensagens pra gente. A gente visualiza lá, responde tudo. E temos outro conteúdo na página do Facebook, né? Que a gente também compartilha mais notícias e comentários e fotos a respeito de representatividade das mulheres no cinema e na televisão. Tem Instagram também, não tem, Isabel? Tem. Feito por Elas? Então é isso, ouvinte, muito obrigada. Nos contate, tá? Divulgue o nosso podcast, porque o nosso podcast ele tem um diferencial de falar somente de trabalho realizado por mulheres, como vocês estão vendo, né? Pra quem ouve o podcast e quiser já ir adiantando e assistir os filmes da nossa próxima edição, nossa próxima discussão vai ser sobre a Meera Nair, que é uma diretora indiana, e os filmes que vão ser abordados vão ser Salaam Bombay, de 1988, Um Casamento em Indiana, de 2001, e Nome de Família, de 2006. Excelente. Então, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo podcast. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.